bênção, meu Deus. Que bênção as aves que cantam e encantam, que bênção crianças em terno brincar, que bênção rebanhos pastando entre os rios. Mas a maior bênção eu vou te contar: Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção, amigos que me procuram, que bênção a pátria a qual posso amar, que bênção família, saúde e fartura. Mas a maior bênção eu vou te contar: Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou.